Irmãos, está sendo uma semana maravilhosa de oração. Nós estamos sendo lavados. Nós que estamos participando, nós estamos vendo que Deus está assim, refrigerando nossa alma. É uma coisa deliciosa. Fomos feitos para isso, irmão. E nós queremos desenvolver em nós mesmos o exercício, a fome, a sede, o desejo ardente de orarmos cada dia mais, de buscarmos cada dia mais a presença do Senhor, de buscarmos e invocarmos cada dia mais o Senhor e o seu reino sobre nós e ao nosso redor. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, verso 19. Romanos, capítulo 1, verso 19, diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Pois os seus atributos invisíveis e o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebido mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Versículo 20: os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos, percebidos mediante as coisas criadas desde a criação do mundo. Ninguém tem desculpa. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te pedimos que o teu Espírito Santo nos revele a palavra, a verdade, a vida, e que muito antes de atingir nossa alma, o nosso intelecto, ela possa ser plantada no nosso espírito, que se torna agora, mais uma vez, terra fértil para as tuas sementes. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos nesse semestre, irmão, estudar nos grupos familiares, nos grupos caseiros, nas casas ou nas células, uma série de ensinos sobre Jesus, sobre a pessoa, a obra de Jesus, e sobre ele como referencial da nossa vida. Temos estudado e temos aprendido que o propósito de Deus é nos tornar cada dia mais semelhantes a Jesus. E temos vivido nesses 3 anos como igreja, nesse local, nós temos vivido, visto e testemunhado isso na vida de dezenas de irmãos aqui, buscando cada dia mais experimentar isso. Jesus se manifestando cada vez mais em nós, e nós, no nosso caráter, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas decisões e nos nossos frutos, nos tornando cada dia mais semelhante a Jesus. E é impossível nós termos esse alvo de vida, que é o único propósito de Deus nessa terra, para mim e para você. É impossível alcançarmos isso se nós não tivermos uma fotografia, pelo menos, de Jesus. Se nós não tivermos uma imagem clara de Jesus. Olha, copia para mim, mas faz igualzinho, tá? Por favor. Tá, então me dá o que eu vou copiar. Não, faça sem ver. Não tem jeito. Se eu quiser copiar alguém, se eu quiser copiar alguma coisa, se eu quiser xerocar alguma coisa, eu preciso do original nas mãos. Se eu quiser cumprir o propósito de Deus na minha vida nessa terra, que é me tornar cada dia mais semelhante a Jesus, eu preciso conhecer a Jesus. Eu preciso conhecer características, detalhes de Deus. E isso é possível. Os homens acham que não. E muitas vezes os homens buscam isso no conhecimento intelectual, na discussão teológica, na filosofia, nos raciocínios humanos, na lógica do homem. Mas, na verdade, Deus vai nos mostrando como isso se revela. E a primeira coisa que Deus nos mostra aqui nessa noite é que os seus atributos invisíveis, O seu eterno poder e a sua divindade são vistos claramente desde a criação do mundo, percebidos mediante as coisas criadas, de modo que os homens são inexcusáveis. Agora o versículo 21 diz: os homens, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Deus sabia disso. Deus sabia que todas as coisas criadas revelam o seu poder, sua característica, seus atributos, mas Deus sabia que os homens, ainda vendo tudo isso, sendo indesculpáveis, ainda assim iam se envolver nas suas especulações e alimentar um coração insensato e obscuro e caminhariam longe de Deus. É isso que a gente vê o tempo todo ao nosso redor. Quando você fala de Deus, quando você fala de Jesus, o coração insensato dos homens, o coração obscurecido pelo pecado dos homens, faz com que se gere uma discussão. Não, mas eu penso isso, mas eu acho, mas eu penso. É só falar de Deus, de Jesus, que vem à tona uma necessidade de especulações que levam o coração à insensatez. E não há nada que a gente possa fazer contra isso. Não tem como você, então eu vou chamar o pastor, porque o pastor vai vir e vai falar que, olha, eu vou trazer meu pastor aqui, não adianta levar o pastor lá, não, mas eu vou te mostrar uma fita, que você vai ouvir, você vai ver, não adianta. A Bíblia está revelando que o coração dos homens se tornou obscuro e insensato, porque eles deram asas às suas especulações, mesmo vendo na natureza toda a glória e o poder de Deus. E o texto diz: na hora em que vem toda a criação de Deus, na hora que vem revelado o eterno poder e a divindade, os atributos invisíveis de Deus, em tudo que foi criado por Ele, ao invés de dar glória a Deus, os homens preferem argumentar seus raciocínios. E nisso está uma porta escancarada para que o maligno venha e cele todas as suas artimanhas de cegueira, de falta de visão, de incredulidade na vida dos homens. Nós poderíamos dizer aqui seguramente que, ao invés de fazer alguém compreender uma verdade de Deus, é mais simples, mais fácil, mais frutífero fazer alguém glorificar a Deus. É muito mais sábio e frutífero fazer alguém glorificar a Deus do que tentar convencê-lo de uma verdade. Porque o texto é claro, Paulo escreve aos Romanos dizendo: tendo conhecido a Deus, vendo Deus na revelação de tudo que Ele criou, não o glorificaram e não lhe deram graças, antes optaram por especulações no seu raciocínio. É tão simples como que Deus revela as coisas. Há um problema grave, há um segredo que gera o problema grave da vida humana com relação a Deus, que é: ao invés de darem glória a Deus e darem graças a Deus, os homens preferem argumentar nas suas especulações. E isso é o suficiente para que o coração se torne insensato e obscurecido. A palavra do Senhor nos diz que o maligno, o Deus desse século, em 2 Coríntios capítulo 4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Nós não precisamos reclamar que alguém não crê, ô sujeitinho incrédulo, ô sujeito difícil, não precisamos nos preocupar que alguém, o sujeito é idólatra demais, é religioso demais, o sujeito é isso demais, não adianta, não precisamos nos preocupar, o Senhor nos revela um segredo do mundo espiritual. Estas pessoas são assim porque não têm a luz. A palavra do Senhor nos mostra, o Deus desse século cegou o entendimento, por isso eles são incrédulos, porque não resplandece a luz do Evangelho. Cegou o entendimento é a mesma expressão que Paulo usa em Romanos, que diz, o coração insensato se obscureceu, ficou cego, tudo escuro, porque é um coração insensato. Por que que Deus está dizendo que o coração é insensato? Porque preferiu especulações do que simplesmente dar glória a Deus. E aí nós encontramos um segredo do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, da nossa vida como igreja. Eu preciso arrumar um jeito de fazer o sujeito dar glória a Deus e dar graças a Deus. Se conseguirmos isso, nós já estaremos trabalhando em eficácia e excelência para que se desmantele a obra do diabo no coração, na mente, na vida de uma pessoa. Começa a gerar na vida das pessoas motivo para elas darem glória a Deus e graças a Deus. Mas como que isso é possível? Só há uma forma de experimentarmos isso. O poder, os atributos de Deus, sua glória, seu eterno poder, sua própria divindade, são vistos e revelados na natureza. E a Bíblia diz que por isso os homens são indesculpáveis. Ninguém vai poder dizer, mas eu vivia sozinho no meio da mata e olha, ninguém me falou. Mas você não tem desculpa, porque a natureza, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a glória do Senhor, a natureza proclama o poder, a glória de Deus o tempo todo.